combater até vencer. Olha os campeões dos céus, a vitória vem de Deus. Vem e vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali.